Alô, meu povão! Estamos começando aqui o nosso Momento Sertanejo dessa semana, né? Que você esteja uma semana com saúde, é o que eu desejo aqui para você, é o desejo do Rodrigo Almeida aqui, que deseja para você, né? Vamos abrir aí o programa logo, logo, sem perder tempo, né? Depois eu passo meus contatos. Vamos abrir aí com o Chitãozinho e o Chororó cantando Festa do Interior. A segunda música deste bloco é de Leandro e Leonardo, Segura Peão. E também ouviremos, para fechar o bloco de três músicas aí para você, Gian e Giovanni, Por Ela. Aumenta o volume aí, que estamos começando o nosso Momento Sertanejo aqui na sua antena web, né? Seja muito bem-vindo, você está com um Momento Sertanejo. Muito boa noite para você. E agora tá chegando para abrir Chitãozinho e Chororó, Festa do Interior. Boa noite para você. Chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, choques e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Ardia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, eterna noite, sempre a primeira, festa do interior. Ardia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, eterna noite, sempre a primeira, festa do interior. Faço uma oração. Em cima do touro não tem pra ninguém. São 8 segundos, mas eu fico bem. Meu amor, sou peão. Meu amor, sou peão. paixão. Eu já pulo fora compromisso, não. Eu já fui casado, sei como é que é. Já comi poeira por uma mulher. Meu amor, sou peão. Sou peão. Meu amor. Em cada lugar que passo, eu conquisto um coração. Eu não sei viver na solidão. Meu amor, sou peão. Meu amor, sou peão. Sente paixão, eu já pulo fora compromisso, não. Eu já fui casado, sei como é que é. Já comi poeira por uma mulher. Meu amor, sou peão. Meu amor, sou peão. É assim que levo a vida, é assim que sei viver. Cheio de amor e de prazer. Eu conquisto um coração. Eu não sei viver na solidão. Meu amor, sou peão. Meu amor, sou peão. Meu amor, sou peão. Mudei a minha vida. Deixei pra trás quem mais amava, quem eu mais queria. Por ela eu deixei meus sonhos, minha alegria. Por ela que só foi tormento, amor de momento, uma fantasia. Por ela posso ver em cada rosto o sorriso da outra que deixei por ela. Aquela que eu amava tanto eu deixei por ela. E agora não sei o que faço, minha vida é um fracasso e é por causa dela. Ela que eu imaginava ser o mais querido, que por detrás do seu sorriso estava escondido. Por ela hoje me arrependo, sei que fui errado. Por ela que hoje não me importo, só quero que volte todo o meu passado. Por ela posso ver em cada rosto o sorriso da outra que deixei por ela. Aquela que eu amava tanto, eu deixei por ela. E agora não sei o que faço, minha vida é um fracasso e é por causa dela. Por ela. E posso ver em cada rosto o sorriso da outra que deixei por ela. Aquela que eu amava tanto, eu deixei por ela. E agora não sei o que faço, minha vida é um fracasso e é por causa dela. Por ela. E posso ver em cada rosto o sorriso. Maravilha! Você ouviu aí Jean e Giovanni, por ela, ouviu também aí o Jean e Giovanni, ouviu o Leandro e Leonardo, e ouviu também o Chitãozinho e Chororó, que cantaram aqui para abrir a nossa programação do Momento Sertanejo, né? E eu quero fazer uma menção aqui, antes de partirmos aí para o segundo bloco de música, é que talvez no próximo programa, se tudo correr bem, se eles aparecerem, Patrícia Lima e o seu marido, né, que vai trazer a Patrícia até aqui, né? Se vierem, vamos tê-la no próximo programa. Se não, né, vai ser como Deus quiser, né? Bom, vamos agora passar para você o meu e-mail para você entrar em contato com esse programa, né? É Rodrigo Show de Jesus, né, que temos lá no Canal 2, todos os domingos às 22 horas. O programa Show de Jesus, né? Que eu confesso a você que é o programa que eu mais gosto de fazer, né? Porque eu fico ligado com Deus, com cada louvor que eu ouço, com cada palavra, com cada pregação que eu também ouço, não é? E eu quero levar você ao encontro do Rei Jesus, né? Muito bem. É Rodrigo Show de Jesus, @hotmail.com. Você pode mandar a sua mensagem de voz. Você pode escrever para esse programa pedindo a sua música e ficar à vontade aqui conosco, né? Participando do nosso Momento Sertanejo, né? Bom, vamos agora para mais três músicas. Vitor e Léo com Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone e Jorge Mateus para nós. Pau da máquina! Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perde a cabeça sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não te engana. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perde a cabeça sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama.

pegada, ó pico, olha a pegada. Olha de cima e baixo, cê vai ver. E no camarote ou área VIP, o que tiver melhor. Mas paga no dinheiro, várias notas. Olha só, meu Nextel vibrou. E a Gabi já tá chamando, calma, que eu tenho plano. Valeu! E vai dar rolê com nós. De 1.100, se quiser a Capitiva, cê vai também. Vai dar rolê com nós. De 1.100, se quiser a Capitiva, cê vai também. E como o Brava diz, bora rochar assim, ó. E 180, 180, 360, 180, 180, vem. E tamo bombando na balada. Ó, pique, olha a pegada. Olha de cima e baixo, cê vai ver. E no camarote ou área VIP, o que tiver melhor. Mas pagar o dinheiro, várias notas. Olha só, meu Nextel me pô. E a Gabi já tá chamando. Calma que eu tenho um plano. Qual é? E vai dar rolê com nós. De 1.100, se quiser na Capitiva, cê vai também. Vai dar rolê com nós. De 1.100, se quiser na Capitiva, cê vai também. Vai dar rolê com nós. De 1.100, se quiser na Capitiva, cê vai também. Vai dar rolê com nós. De 1.100, se quiser na Capitiva, cê vai também. Vai dar rolê com nós. De 1.100, se quiser na Capitiva, cê vai também. Vai dar rolê com nós. De 1.100, se quiser na Capitiva, cê vai também. Namora pra quê? Se ficar é mais gostoso. Eu já te beijei, não vou querer beijar de novo. E eu quero ficar escurinho com você. Pegar todas que eu puder até o amanhecer. Eu tô te lendo, tô te querendo. Chega mais perto, eu vou mostrar o lelelê. Se quer romance, sai fora dessa. Se não quer nada, vamos logo, eu tenho pressa. Tô na balada, tô afim de cursão. E nessa mulherada, hoje eu vou botar pressão. E namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso. Se eu já te beijei, não vou querer beijar de novo. E eu quero ficar no escurinho com você. Pegar todas que eu puder até o amanhecer. Eu tô te lendo, tô te querendo. Chega mais perto, eu vou mostrar o lelelê. Se quer romance, sai fora dessa. Se não quer nada, vamos logo, eu tenho pressa. Tô na balada, tô afim de curtição. E nessa mulherada, hoje eu vou botar pressão. Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso. Se eu já te beijei, não vou querer beijar de novo. E eu quero ficar no escurinho com você. Pegar todas que eu puder até o amanhecer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso. Eu quero ficar no escurinho com você. Pegar todas que eu puder até o amanhecer. Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso. E se eu já te beijei, não vou querer beijar de novo. E eu quero ficar no escurinho com você. Pegar todas que eu puder até o amanhecer. Até o amanhecer. Valeu, Jorge Henrique Rodrigo, Alisson e Anderson. Tamo junto.